chega de manhã. Se eu tiver sorte, quanto é o tempo se tudo acaba, amor? Preciso de você aqui, que é o tempo se tudo acaba. Quanto é o tempo se tudo acaba, amor? Preciso de você aqui, que é o tempo se tudo acaba. Você por perto, desperto ao teu amor. Quero esquecer saudade, ser parte em você. Sempre presta mais, chega logo pra me ver. Tanto é pouco sem você. Diz que chega de manhã, se eu tiver sorte. Quanto é o tempo se tudo acaba, amor? Preciso de você aqui, que é o tempo se tudo acaba. Quanto é o tempo se tudo acaba, amor? Preciso de você aqui, que é o tempo se tudo acaba. Você é